dia foi embora, junto com ela os teus sonhos e a esperança você já perdeu. Som da voz não é o mesmo, cadê aquele brilho em seu olhar? Não se entregue, não desista, o inimigo quer te ver parar. Mas Deus vai restituir aquilo que perdeu, vai mostrar pra você que Ele é Deus, que nos seus ungidos ninguém toca. Os sonhos que você sonhou ninguém vai roubar, Deus me mandou hoje só pra te falar que Ele não te esqueceu, a sua hora vai chegar. Levante a cabeça e enfrente essa guerra, soldado ferido. Esse campo de batalha você foi ungido, o exército de Deus está bem do seu lado. Levante a cabeça, pois a sua história hoje vai ter virada. Essa página de derrota já foi apagada, Deus já decretou a sua vitória. Mas Deus vai restituir aquilo que perdeu, vai mostrar pra você que Ele é Deus, que nos seus ungidos ninguém toca. Levante a cabeça e enfrente essa guerra, soldado ferido. Nesse campo de batalha você foi ungido, o exército de Deus está bem do seu lado. Levante a cabeça, pois a sua história hoje vai ter virada. Essa página de derrota já foi apagada, Deus já decretou a sua. Levante a cabeça e enfrente esta guerra, soldado ferido. Nesse campo de batalha você foi ungido, o exército de Deus está bem do seu lado. Levante a cabeça, pois a sua história hoje vai ter.